DJ Musão, manda pra ela, seu filho da... Ela gosta que porta malote, que porta Gucci, tem grande porte, que tem dinheiro pra lente, pra iPhone, que vem da Baixada e da Zona Norte. Ela quer que bota nela bem forte, não aguentou na última vez, trouxe amiguinho e veio de suporte. Revezando uma de cada vez, tipo fila indiana. Na porta do meu AP fiz uma de almoço e outra de janta. Os moleque vivem a vida, shake, marcha todas piranha, lançando carro e moto, roubando a cena em todas quebradas. Posta a foto, ganha a curtida, break, nas capas de revistas. Zé Povinho desacredita e elas comentam, só multiplica. Cada dia tô mais focado, sempre querendo aprendizado. Ser paciente é saber esperar e não vai prosperar se for afobado. Ai menor, segura a emoção e direciona a porra do seu ódio. Brinda agora que tá no corre, brinda também quando chega no pódio. Ela gosta que porta malote, que porta Gucci, tem grande porte, que tem dinheiro pra lente, pra iPhone, que vem da Baixada e da Zona Norte. Ela quer bota nela bem forte, não aguentou na última vez, trouxe amiguinho e veio de suporte. Revezando uma de cada vez, tipo fila indiana, tipo fila indiana, tipo fila indiana, tipo fila indiana, tipo fila indiana. Revezando uma de cada vez, na porta do meu AP fiz uma de almoço e outra de janta. Nós gosta de porta malote, nós porta Gucci, nós é grande porte. Nós tem dinheiro pro iPhone, nós vem da Baixada e vem da Zona Norte. Nós tá querendo aquelas que senta bem e senta bem forte. Elas pedem pra fumar do ice e traz as amigas pro camarote. Revezando uma de cada vez, tipo fila indiana. Vários foguinhos pro alto e cada presença trazendo uma champa. Os moleque vivem a vida, shake, várias milhas na conta. Coleciona só carro e moto, motor pra cada dia da semana. 2023, que amuzão, um quebrado inteligente. E vamos que vamos, as missões desse ano já foi concluída, marcha no próximo. Manda pra ela, seu... Ela gosta que porta malote, que porta Gucci, tem grande porte, que tem dinheiro pra lente, pra iPhone, que vem da Baixada e da Zona Norte. Ela quer... Revezando uma de cada vez. Emozão, manda pra ela, seu filho da...